sinceridade eu andarei como pobre que em Deus confiará. Riquezas passam, amigos se vão, mas o amor do Senhor eterno será. O entendimento é luz na escuridão, e quem guarda o mandamento, a alma em paz encontrará. Caminhos de sabedoria, teus conselhos, Senhor, são vida em mim. No temor do Senhor, eu me alegrarei, e em tua verdade sempre andarei. O sábio ouve e aprende a lição, e o coração se aquieta em oração. Pobre é melhor que o mentiroso, a tua graça é o nosso precioso. Na ira, Senhor, encontrarei calma, pois quem se compadece recebe a tua palma. Caminhos de sabedoria, teus conselhos, Senhor, são vida em mim. No temor do Senhor, eu me alegrarei, e em tua verdade sempre andarei. A correção é amor em ação. Ouve, filho meu, a instrução. Nos teus dias serás sábio, e em ti, Senhor, encontrarei abrigo. Caminhos de sabedoria, teus conselhos, Senhor, são vida em mim. No temor do Senhor, eu me alegrarei, e em tua verdade sempre andarei. Teu amor é a luz que me guia, em cada passo, em cada dia. Caminhos de sabedoria em ti, Senhor, minha alma é livre.